só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida e dar mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar, cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Eu te prometo não te prometer nada, não faz sentido te dar casa e comida, roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer um juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com B. Vamos fazer um juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com B. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Eu te prometo não te prometer nada, não faz sentido te dar casa e comida, roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Tá gostoso demais, vamos embora aí!